Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, tudo bem? Bem, e você, como é que tá, meu amigo? Tudo jóia, como estão as coisas? Tá mais quentinho, tá melhor, dá pra levar numa boa, não tá tão frio. O clima tá melhor, né? Tá, o clima tá bem melhor, não sei como é que tá aí em Porto Alegre, mas aqui em São José dos Campos também. Tá agradável, que eu não sei te dizer especificamente. Aqui também tá bem. Não precisa sair de pantufa, não, nada. Nem de poncho voador. Não, nada disso. Poncho voador. Seu convidado já está na linha, Marco Antônio. Tudo bem? O entrevistado já tá aí? Já sim. Tá, então só vou dar uma intro aqui. O entrevistado de hoje é o Spaca, S de Samanta, P de Paulo, A de Antônio, dois Cs de Cláudio e A de Antônio, também o nome de batismo dele é João Spaca de Oliveira. Ele nasceu em São Paulo em 1964, é cartunista, autor de histórias em quadrinhos, ilustrador. Ele trabalhou com publicidade, animação, ele fez charges no jornal Folha de São Paulo por 10 anos, ele publicou alguns álbuns de histórias em quadrinhos de HQ, como Santo e os Pais da Aviação, foi o prêmio HQ Mix de roteiro e desenho, Debré, em viagem quadrinhesca pelo Brasil, Dom João Carioca, também ganhou o prêmio HQ Mix de melhor desenhista nacional, ele adaptou o livro Jubiabá, de Jorge Amado, para esse formato, em 2009, por sinal, até uma coincidência, o filme que saiu da obra do Jorge Amado, lá por 1985, foi dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos, com a atriz francesa Catherine Rouvel, e, por sinal, foi fotografado até por um primo meu do Piauí, o José Medeiros. Agora, fechando parede aqui, o nosso convidado também fez roteiro de uma aventura de Verne e Mauá, Mil Léguas Transamazônicas, com desenhos do Will, e também um livro chamado No Prelo, que é a biografia em quadrinhos do italiano Padre Pio, aquele frade capuchinho que foi canonizado em 2002. Ele também é cartazista, ele fez o pôster num clássico do Fellini, Amarcord, e ele está lançando uma obra, eu diria assim, revolucionária. O nome do livro que está para ser lançado é O Manifesto Cartunista, A Esquerda na Mira do Humor. É uma obra que reúne charges hilárias sobre esse caos político dos últimos anos. E olha, se o Karl Marx estivesse vivo, sei lá, tomasse banho, tivesse senso de humor, ele também iria gargalhar alto com essa obra. Então, vamos para o começo, então. Tudo bem, Spaca? Oi, tudo bom, Marco? Tudo bem? Tudo beleza. Estava tentando fazer uma intro que honrasse a tua presença, mas vamos começar pelo início, então. Antes de mais, eu queria te agradecer pelo teu tempo, tá? Eu agradeço pelo interesse. Ah, não, tudo bem. Vamos falar assim, vamos começar pelo começo mesmo. Fala um pouquinho da tua infância. Aqui não é divã, mas a gente normalmente, com os entrevistados, a gente tenta ver a gênese da coisa. Fala assim um pouco da tua infância em São Paulo, como é que foi? Bom, eu acho que desde que eu me lembro, minha lembrança mais... Fala um pouquinho mais alto só aqui. Alô? Isso, oi, perfeito. Tá escutando bem? Isso, agora é perfeito. Tá certo. É uma vocação forte para desenho que apareceu a partir dos 4 anos de idade, né? Mas uma inclinação muito forte para o desenho de humor. E eu estava... já para o desenho de humor quando pequeno? Sim. Desenho de caricatura, porque o meu pai também é desenhista. Uhum. Só que ele se especializou em desenho técnico, desenho... uma linha de desenho arquitetônico para o... para bar, restaurantes, esse tipo de instalação comercial. Uhum. E eu, apesar de ter herdado essa tendência, né, ou herdado, ou dom, enfim, é difícil separar as coisas, mas a minha inclinação nítida era para o desenho de humor, a caricatura, né, o desenho mais exagerado e cômico. Uhum. E isso foi com 4 anos de idade? A partir dos 4. Com 5, 5 e meio, eu já comecei a escutar a professora falando, desenha melhor que eu, se eu soubesse desenhar assim. Mesmo tortinho, desenho meio torto, mas eu fazia desenhos reconhecíveis, né? Uhum. Assim, a professora mandava desenhar um cachorro, eu fazia um bulldog, babando, correndo, claro, essas coisas, né? Tratões, também ficava, eu também fazia como eu fazia também em sala de aula, em vez de prestar atenção na sala de aula, eu ficava desenhando o próprio professor. Sim, sim. Teve épocas mesmo em que eu me distraí da aula, mas eu era muito Caxias, era muito... Eu fui em todas as matérias, exceto educação física, sempre fui péssimo, mas eu era dos primeiros. É mesmo? Sim, o desenho ajudou. O desenho ajudou. Eu usava o desenho também como auxiliar na escola, né, ilustrando capa de prova, ilustrando meu caderno. Ah, que legal. Fui um alunão bem CDF mesmo. Aham. E uma coisa assim, quais foram as suas influências no desenho? Assim, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Queria saber se o desenho te atraiu primeiro por histórias em quadrinhos, por filmes, sei lá, de animação via, sei lá, no cinema, ou por desenhos da TV. Tudo isso. Desenhos. Sabe colocar TV, mais ou menos assim uma ordem de influência aí ou não? Não, até porque uma das influências fortes era a produção Disney, e ela é muito variada, né? Ela chegava pra gente na forma de quadrinhos, de filme. O mesmo filme no cinema era adaptado por quadrinhos, né? A TV, livros com adaptação do filme. Então também fiquei habituado a ver a mesma história contada em vários meios diferentes, né? Entendi. E além disso, também gostava de enciclopédias e dicionários, os livros ilustrados, né? Uhum, de iniciação científica. Eu gostava de muita leitura variada. Tá. E em matéria de histórias em quadrinhos, assim, qual consegue te lembrar se a primeira que tu, não necessariamente a que fez tu querer seguir isso como carreira, mas tu se lembra a primeira que tu teve em mãos? Uma das mais antigas, provavelmente. A primeira, eu devo ter riscado toda, né? Mais antiga, sim, era um Tio Patinhas número 4, se não me engano. Era um que tinha um disco voador que pousava no bico do Tio Patinhas, algo assim. Se não foi essa, é uma dessas. Certo. E de desenho... E assim, de desenho, mas no caso humorístico, tu lias a média ou aquela versão que tinha no Brasil do Cracked, que era o Pancada, me fala um pouco disso, assim, já virando, voltando, já indo mais pro lado, assim, do desenho de charge, né? Isso mesmo, cada produção que eu ia descobrindo, né, ao longo do passar dos anos, elas traziam algum tipo de revelação, né? Então, quando eu conheci a MAD, era uma revista que me surpreendeu muito, né? Porque até então, vamos dizer assim, o mundo do humor, para mim, era separado da realidade. Era o entretenimento. E a MAD, ela traz uma grande sátira da publicidade e do cinema das próprias revistas, né? Da cultura pop em geral, né? Tudo, da cultura pop em geral. Eu acho que mais naquele tempo do que hoje, porque ela realmente se parecia muito com as revistas da época, né? E muito diferentes, desenhistas diferentes. Então ali acho que foi o primeiro humor que tinha um toque de realidade, né? Como aquilo que se falava, assim, você nunca mais vai ver o jornal como antes, né? A MAD fazia isso. Ela mostrava um filme e desconstruía aquilo. Você lembrava que o ator tinha feito que eram atores, né? Ela quebrava a mágica. E também pela MAD brasileira naquele tempo foi que eu vi os primeiros cartunistas brasileiros também. Carlos Chagas, Ramadi, esse pessoal aí. Sim, o Carlos Chagas é fantástico, né? Ele tinha a linha do Mort Rutter, que era aquela. No caso, o Mort Rutter ficava mais com as sátiras de filmes americanos, né? E o Carlos Chagas fazia tipo uma versão em novelas. Eu me lembro uma versão do Afro, que era o Asco. Sim, era ele e acho que Cláudio Almeida, se não me engano. Mas esses ainda seguiam, eu gostava muito, mas eles seguiam a linha, a proposta americana, né? Mas junto com esses desenhistas, também tinham cartunistas brasileiros, como Marisa, Vilmar, Luscar. E com esses que eu fui fazendo a ponte, foi por meio da MAD que eu descobri que existia o Salão de Humor de Piracicaba e foi entrando em contato com o humor mais politizado, né? Fala um pouquinho dessa tua entrada no, já que tu citaste isso, do humor mais politizado. Fala um pouco disso. É, como eu disse, a cada humor novo que eu descobria, eu ia tendo uma sensação de choque de realidade. É engraçado isso. Né? Ah, isso aqui está falando a verdade. Né? Ainda que depois eu tenha, né, no futuro, revisto essas coisas, mas aquilo chegava de um, trazendo assuntos, né, e modos de ver que eram muito contrastantes com o humor que eu originalmente estava mais ocasionado, como o de Patinhas e Mônica, etc. Parênteses, sem dúvida, Monteiro Lobato também entrou aí nesse caldo meu, né? E era um tipo de humor que mexia em alguns livros diretamente com personagens da atualidade, então, sim, né? Da cultura então, brasileira, né? Sim, não só da cultura, mas da sociedade brasileira. Um livro como A Chave do Tamanho coloca lá Adolf Hitler, Mussolini, Stalin. Mas enfim, eu estava então me tornando adolescente no governo Figueiredo. Então, estava tendo a abertura, a volta dos exilados políticos, a esquerda estava bastante presente, né? E ela chegou por todos os lados para mim. Né? Não tinha como escapar, né? Oi? Desculpa, não tinha como escapar? Não tinha. Apesar que eu era, digamos, um leitor, um ouvinte especial, porque eu era um aspirante a cartunista, né? Então você já... não era uma coisa que estava presente para todos os meus colegas de redação ou de geração, ou da classe, né, de aula. Eram três ou quatro que se ligavam mais em cartoons e acabam se interessando por política. Né. Não era todo mundo, não. Mas era uma coisa muito presente e chegou a mim por muitos caminhos. Né. Desde o Chico Buarque, o Pasquim, enfim, era o único humor que aparecia, na verdade, era de esquerda. Né. E com bastante liberdade. Bastante liberdade. O governo Figueiredo é... Por exemplo, havia um programa na Globo chamado TV Mulher. Todo dia de manhã se tinha. A Suplicy era uma das apresentadoras, né? Sim. A Marta Suplicy era uma das apresentadoras. Ela era sexóloga. Isso. Né? Em fio, né? E o Degar Angel, quer dizer, isso em plena ditadura, né? Já numa fase mais ditamole, mas enfim, ainda era claro. Generais, né? E eu embarquei nisso, né? Eu fui me tornando... Que ao mesmo tempo que eu fui aprendendo a ser cartunista, eu fui aprendendo também os símbolos, o repertório todo, né? daquela produção, e no momento orientada para a luta contra a ditadura, etc. Símbolos, especifica isso, querido, desculpa, eu vou te interromper de vez em quando. Me fala um pouco desses símbolos. Quando eu estava seguindo alguns desejos de carreira paralelos, né? Queria fazer desenho animado, já estava trabalhando em publicidade, comecei com 15 anos de idade em publicidade, fazendo board, layout, uma agência multinacional, Young Rubicon, e ao mesmo tempo o cartoon ficando mais forte, cada vez mais interessado nisso, e eu aprendendo, né? Querendo concorrer ao Salão de Humor de Piracicaba e ser exposto, né? Eu percebia que minhas ideias originais eram muito inocentes, ainda muito preso ao mundo da Turma da Mônica. Então eu queria não só aprender a técnica do humor, mas ia me moldando, né? Ia moldando as minhas opiniões e modos de ver e o repertório de personagens e símbolos. Então você vai aprendendo a fazer os generais, o carrasco, o censor. Ia me tornando, então, um cardista apto, né, a reproduzir aquele modelo. É isso que eu quis dizer com... Ah, no caso, aparando as arestas ingênuas, diríamos assim, do teu traço, seria isso? Não só do traço do desenho também, quer dizer, assimilando técnicas gráficas, né, do Enfio, Fortuna e outros, mas sobretudo do humor mais adulto, humor mesmo, a ideia, a ironia. Então eu ficava aprendendo com Milor, com o Geli e outros, né? E adquirindo com isso também as próprias opiniões e a visão de mundo, né? Basicamente, então eu entrei na década de 80 e petista já, né? Entendi. E uma coisa que eu acho muito interessante do trabalho é esses álbuns que tem de histórias em quadrinhos, a relação deles com a história, né, com a história moderna ou com uma possibilidade fictícia dentro da história. Fala um pouquinho desse teu interesse, assim, desde Pais da Aviação, Debré, Dom João. Achas muito interessante essa ideia de educação através dos quadrinhos? Eu faço isso. Essa é uma fase de quadrinhos que eu comecei a fazer a partir dos 40 anos, refletindo minha admiração pelo Asterix, né, pelos Atas, tá. Franco Belga, pelo Tintin e tal. Sim, Goscinny e o Derzo. Oi? Goscinny e o Derzo. Goscinny e o Derzo, isso mesmo. Isso. E é uma fase que eu comecei a partir dos 40 anos, em 2004, né, e até hoje estou fazendo esses álbuns. É um interesse por história, geralmente tentando desafiar alguma versão, né, amplamente aceita, né? Por exemplo, o primeiro álbum, que é Santos Dumont, né, o Santo e os Pais da Aviação. Santo e os Pais da Aviação. O nome Os Pais é justamente porque a pesquisa que eu fiz, a história que eu vim pesquisando, essa eu levei 25 anos estudando o assunto, né? Fala um pouquinho mais alto, só querido, só um pouquinho mais alto. Só um pouquinho mais alto. Perfeito. O Pais da Aviação é um projeto antigo. Também vinha desenvolvendo desde os 15 anos de idade, e ele amadureceu por volta dos 40 anos, esse projeto. E a Companhia das Letras que publicou. E ele também traz uma versão que desafiava, né, um consenso, né, de que Santos Dumont foi o pai da aviação, e eu, sem entrar em muitos detalhes, eu mostro que tem muitos pais da aviação, né? Não é uma empresa coletiva, mas algo que não só o Santos Dumont, um empate, técnico, né? Tanto os irmãos Wright quanto o Santos Dumont não acabaram, né, não entregaram um protótipo pronto, e os aviões futuros é que foram melhores. Uma coisa que a gente volta e meia cita aqui nos programas da rádio, tá? Esse lance, essa onda do politicamente correto, né? Que, pelo menos assim, acho que eu até já citei isso em outro programa, que eu sou de uma época que mãe de juiz de futebol e político, a única função deles, basicamente, era ser alvo de piada. Né? E a gente está passando por uma caretice, assim, né? Obviamente, muito a ver com grande parte do pessoal da cultura, da inteligência, diríamos assim, estarem se sentindo contrariados. Muita gente da parte da cultura, assim, do lado da cultura, está indignado com os ataques à esquerda e tudo mais. E, né, já falando do teu livro mais recente, que, repito, Manifesto Cartunista, A Esquerda na Mira do Humor, fala um pouquinho como é que é essa compilação, como é que foi que tu descobriu que, no caso, a esquerda brasileira e mundial seria um ótimo alvo para a zombaria. Sim, esse livro reúne algumas charges que eu fiz nos últimos 3 anos, né? É uma charge para rádio, né? Estranho isso? Mas são charges que eu fiz para o Facebook da Rádio Vox, com quem eu colaboro, né? Que é liderada pelo Alex Pereira, e tem colaboradores muito bons, né? Muito analistas fantásticos, né? Graça Salgueiro, Heitor de Paula, né? Vitor Vieira e tal. E eu estou com eles há 3 anos. Então essa charge eu publico no Facebook da rádio, que é muito. São ouvintes muito ativos, né, muito participantes, também publico na minha, no meu Facebook. E o livro é para conservar e ampliar o alcance dessas charges. Elas nasceram de uma reflexão, né, a respeito da esquerda, a respeito da formação que eu tive. Né, passei a década de 90. Me desesquerdizando, a princípio indo para o ponto de vista liberal, depois me parecendo insuficiente, e agora não dá para dizer assim, eu sou de direita, porque a própria definição de direita é uma definição feita pela esquerda, então a gente tem que olhar bem esse panorama e realmente passar a colocar a esquerda, né, não como um sonho bonito, nem mesmo como apenas um discurso que encobriria a corrupção, mas como uma corrente política muito poderosa, muito importante, e que precisa ser melhor conhecida e divulgada, como ela é, né? Ou pelo menos olhada com desconfiança, né? Oi? Ou pelo menos olhada com desconfiança. Para começar, uhum. Essa excessiva confiança é assim, uma coisa hipnótica, né? Uhum. Então eu me dirijo praticamente a dois públicos, quer dizer, as pessoas que já têm uma pista dessa visão, e a outra, os meus colegas e amigos que ainda têm esse condicionamento psicológico, né, com a esquerda, e que eu sei que acho que é o politicamente correto mais penetrante, mais bravo. Esse é o mais difícil de enfrentar, porque está dentro da gente. No momento que tu coloca lado a lado uma ideologia com o monopólio, quando uma ideologia se autoproclama meio que monopólio da justiça, do bem-estar, de tudo que é bom, o que resta para quem não concorda 100% com ela, né? Pois é, ela nazifica, né, o adversário. Discorda, você nazifica, recebe, né, aquele carimbo, né, de que é tudo de ruim. Tudo de ruim. Isso, uhum. Isso é uma coisa muito paralisante. Como é que as pessoas podem encontrar os teus livros, os teus trabalhos, assim? Fala assim, bem espaçadamente, para as pessoas poderem procurar. O livro não foi lançado ainda, correto? Não foi lançado ainda. Já está em pré-venda, é isso? Oi? O livro está em pré-venda? Não, ele está em venda mesmo. Aliás, hoje os exemplares saíram da gráfica. Eles estão hoje? Prontinhos, prontos para serem iniciados. Os primeiros compradores já estão, já vão começar a receber. No site humorfobia.org. Humorfobia com PH, gente, com PH, né? Isso. Humorfobia com PH. Humorfobia com PH. .org. Está no Mercado Livre. E o nome do livro, né, que é Manifesto Cartunista, A Esquerda na Mira do Humor. Eu adoro esse nome. E hoje eu entreguei uma arte de uma camiseta, que o Alex Pereira fez uma arte junto com esse desenho, um Karl Marx muito, muito legal, ficou muito bonito. Né? A gente vai vender também. Está vendendo camiseta também? Sim, sim. Tá, mas desculpe, como é que a pessoa tem assim um local único, tipo assim, que a pessoa pode ir lá para ter uma ideia dos seus trabalhos, incluindo esses livros que a gente citou, Santor, esses quadrinhos, digamos assim, educacionais, tem também um local tem, só? Tem, como tem o meu site. Lista aí pra gente. Tá certo, tem o meu site, que é spaca.com.br, tá? Dois Cs. Oi? Isso mesmo. Não, foi dois Cs. Isso, né? O site da Companhia das Letras tem muita coisa minha, né? E deixa eu ver o que mais. Olha, tá por aí, viu? Tá aí. Repete o site ali que eu te interrompi, por favor. Ok. O teu. O site meu? É. É www.spaca.com.br. Tá. Banal. Fácil. Ali eu coloquei links de outros lugares para comprar meus trabalhos. Ah, tá. Ali a pessoa vai poder também, se ela não tiver, no caso, se ela estiver interessada também nas histórias em quadrinhos, nas HQs, também. Ela vai poder... Ela é geral. Não é um site de vendas, mas eu reuni ali links de editoras, livrarias e tal, que tem meu trabalho. Sensacional. Uma coisinha só antes de terminar. Fizeste, né, eu citei até, um cartaz pro filme, para aquele clássico, né, um dos mais imitados da história do cinema, que é A Marcorde, que feliz. Não fiz. Ué, eu tinha achado pesquisando, então opa, peço excusas. Eu tinha visto, pesquisando sobre ti, um desenho do A Marcorde, e eu achei que de repente tinha feito alguma arte pro algum lançamento em DVD, alguma coisa assim, não? Não, eu fiz, acho que era uma matéria, eu escrevi uma matéria num blog sobre o Fellini, porque ele também era cartunista. Acho que é por isso que eu ilustrei com ela. Desculpa, repete. É que o Fellini também foi cartunista. Sim. Então acho que eu escrevi uma matéria num blog falando disso, por isso que eu ilustrei com a Marcorde. Ah, tá, mas a ilustração que ela não é tua. Não é minha, não. É que o filme tem vários cartazes, né? E aquele cartaz específico eu não conhecia, achei que era teu. Então, opa, peço escusas aí, gente. É outro cartunista. Ah, tá, burrada minha, claro que minha. Mas como é que era? Está ao vivo, então o jeito é pedir desculpas assim. É assinado, a comparação é boa. cá pra nós, sim. Eu sei que talvez eu esteja querendo colar com durex, mas aquela ilustração ali tem um pouquinho a ver com o teu tipo de traço, não tem? Tem algo a ver, porque tem uma época que eu assisti os rostos bem arredondados e as mãos grandes, eu me lembro. Pois é, ele é um grande caricaturista. Aliás, ele fazia as caricaturas e procurava as pessoas que se encaixavam naquele desenho. Claro, né? Claro. É colega. Maravilha. E quero agradecer a tua participação aqui, tá? Eu te agradeço, Marco. Tá? E, gente, então, ó, o livro tá assim, ó, perigo até vocês, quando vocês forem atrás do livro, já vão de luvas, porque o livro tá quentinho, assim, recém saindo. Então, de novo, aqui o nome do livro é O Manifesto Cartunista à Esquerda na Mira do Humor. Tá? É do Spaca, ou João Spaca, com dois Cs, e também no www.spaca.com.br, vocês podem saber mais dos trabalhos dele. A gente tentou dar um briefzinho aqui, mas é muita informação, mas eu te agradeço a tua atenção, tá? Muito obrigado, Marco. Grande abraço para você. Um grande abraço para os ouvintes também. Obrigadão, querido. Tchau. E aí, Marco Antônio? E aí? Vamos lá? É. Vamos lá, então, mais uma vez agradecendo ao Spaca pelo tempo dele, e a gente vai começar, então, desencavando músicas que não fizeram sucesso, mas tinham tudo para fazer. Vamos começar nos anos 50, então? Vambora. Vamos lá. Well, if you hear somebody knocking on your door, if you see something crawling up across the floor, baby, it'll be me. And I'll be looking for you. Ooh. If you see a head of peeping from a crawl that hole, if you see somebody climbing up a telephone pole, baby, it'll be me. And I'll be looking for you. Gonna look on the mountain in the deep blue sea, gonna search all the forests and look in every tree. But if you feel something heavy on your fishing hook, if you see a funny face in your comic book, baby, it'll be me. And I'll be looking for you. If you hear a fox calling out in the night, if you see somebody hanging from a lamppost bright, baby, it'll be me. And I'll be looking for you. If you see somebody looking in all the cars, if you see a rocket ship on its way to Mars, baby, it'll be me. Looking for you. Gonna look in the city where the lights are blue. Gonna search the countryside, all the haystacks too. If you see a new face on a photo pole, if you find a lump in your sugar bowl, baby, it'll be me. I'll be looking for you. E aí, Marco Antônio? E aí? Pois é, essa canção de 57 não fez o sucesso que eu acho que merecia. Para quem não conheceu a voz, é o Jerry Lee Lewis, não confundir novamente com o Jerry Lewis, o Jerry Lewis, que é o apelido dele era The Killer, ou seja, o matador, o assassino, era um dos pioneiros do rock and roll, né, essa canção, como eu falei, é de 57, ele nasceu em setembro de 35, ou seja, ele tinha pouco mais de 21 anos quando ele compôs. Ele é cantor, compositor, pianista, né? Ele primeiro gravou na mítica Sun Records em 56, ele era grande rival do Elvis, e daí ele se queimou quando aos 23 anos casou com a prima de primeiro grau, que tinha 13 anos. Né? Imagina só isso na virada dos anos 50 para os anos 60. Né? Pedófilo! Então, então... Hã? Pedófilo! Pois é, devido ao escândalo, o cachê dele até na época baixou de $10,000 por noite para $250. Que, né? Isso? Grande fã do Ray Charles, idolatrado na Alemanha. Não estou fazendo link nenhum aqui, por favor. Tá? E também teve sucessos na country music, por sinal até o público da country music nos anos 60 e 70 revitalizou a carreira dele. Ele nasceu num vilarejo de nome Faraday, na Louisiana, que na época tinha cerca de 500 habitantes e 3/4 da população era negra. Hoje em dia é uma cidade bem maior, já tem quase 4 mil habitantes. Então, é uma também das cidades com mais concentração de igrejas presbiterianas naquela região dos Estados Unidos. É o cinturão da Bíblia. Isso, é. Em 56, ele participou de um filme chamado Jamboree. A gente já citou esse filme em outros programas, porque é um dos primeiros filmes de rock and roll, se destinar para o público jovem, né? E no elenco aparece, além dele, aparece o Frank Avalon, o Fats Domino e o Colby Peixoto, que estava naquela época se lançando como Ron Colby nos Estados Unidos. Ele também fez uma participação, Jerry Lewis, como ator, não interpretando ele próprio, mas num seriado que eu acho que tu gostas muito. Eu não me lembro se já citou isso. Aquele seriado dos anos 70, se não me engano, durou de 73 a 79, Os Novos Centuriões. Sim, fantástico. Exatamente, ele fez um episódio até em papel dramático, não era interpretando ele próprio. Fantástico. Isso, com o Scott Brady e tudo mais. Em 88 foi feito um filme baseado na vida dele, com o Dennis Quaid e a Winona Ryder. O nome do filme era Great Balls of Fire, né, em homenagem, obviamente, ao maior hit dele, um dos maiores hits dele. No Brasil era A Fera do Rock and Roll, foi dirigido pelo Jim McBride, que, por sinal, até estudou no Brasil, estudou em São Paulo, e o filme foi fotografado até pelo Afonso Beato, até que eu já entrevistei há uns 15 anos, que é o fotógrafo do diretor de fotografia do Dragão da Maldade, Contra o Fundo Guerreiro, Copacabana Me Engana, Carne Trêmula, que ele fez para o Almodóvar. Então, ele pode ser, o Jerry Lee Lewis pode ser ouvido nas trilhas de cerca de 85 filmes, entre eles Diner, ou no Brasil era Quando os Jovens se Tornam Adultos, O Ano que Vivemos em Perigo, Força de um Amor, que no original era Breathless, que é também o nome de uma das canções do Jerry Lee Lewis. Esse A Força de um Amor é um dos meus filmes americanos favoritos, é com Richard Gere e a francesa Valérie Caprice, que é uma espécie de revisão americana do filme do filme francês Acossado, do Godard. Também ele pode ser ouvido em Superman 4, Em Busca da Paz, Conta Comigo, e em séries como Carro Comando, que era aquele T.J. Hooker, uma série dos 80, né? Lembra, com William Shatner e o James Garrett. E também numa série que essa eu adorava, eu não sei, a gente nunca comentou, acho que a gente nunca falou dessa série, mas eu adorava nos anos 70 com Robert Urich, chamado Vegas. Também, mas Vegas é uma coisa fantástica. Quando ele entrava com o carro dele na sala. Exatamente. Que era um detetive bom vivant. Exatamente. Sempre acabava os episódios dele num cassino, né? Exatamente. Eu tenho um amigo em Mogi das Cruzes que tem uma casa dessa, só que você entra com o carro dentro da cozinha dele, onde tem fogão de lenha, tudo. Então ele já entra com o carro lá. É mesmo? O Miguel Magrini tem a casa dele, você entra com o carro dentro da... E ele também é fã da série? Ele também assistia a Vegas, é da mesma época. Que maravilha. Eu lembro que a canção, que a música tema... Era um lance assim, megalomaninho maravilhoso, disco, assim, uma pegada, uma mistura de cassino com disco, tu não conseguia assistir sem começar a rebolar. E também me lembro que numa das temporadas o Tony Curtis começou a fazer um papel coadjuvante, né? Mas então vamos tocar aí Whole Lotta Shakin' Goin' On, um trechinho de 58, que é um dos maiores hits da carreira. Let's go. É, essa foi sucesso. É, mega sucesso e dá para imaginar o quão, como ele era visto como má influência, né? Imagina só, se ele fosse negro ainda cantando isso, como era, por exemplo, o Little Richard, imagina só, ele não tocava em lugar nenhum mesmo, né? Quer dizer, só aceitar ele um pouquinho, ele colocava fogo no próprio piano, né? O cara, não sei nem tirar, medo, cara, medo. Ele era um louco. Falando sério, o cara já teve uns colapsos nervosos, vários problemas com drogas, ele é considerado um dos primeiros wild men do rock and roll, né? Um dos primeiros caras selvagens mesmo, piradaços. Né? Ainda bem que está vivo. Vamos lá então, anos 60, vamos lá? Vamos embora. So tell me, babe, what's new? How's the scene with you? Gee, it's good to see you, babe. Yeah, I need you so. How you never know. It's good to see you, babe. You walked in, lights went on all over my face. You lit up the place and you've been gone just too long now. So tell me, babe, what's new? You're glad to see me too. Wow, my world is spinning. Now I know I'm winning. You stay home now. Don't ever roam now. And I'll say, babe, it's so good to see you. Lights went on all over my face. You lit up the place and you've been gone just too long now. So tell me, babe, what's new? You got to see me too. Wow, my world is spinning. Now I know I'm winning. You stay home now. Don't ever run now. And I'll say, babe, it's so good to see you. Também essa não aconteceu nada, né? Não aconteceu. O nome é So What's New, é de 66. Me lembra muito a abertura, eu acho que ela seria perfeita uma abertura de um seriado, assim, estilo tipo Jim é um gênio. Sim. Alguma coisa assim, acho bem aquela pegada, né? O maior hit desse Vic Dana, desculpa, não tinha nem identificado ainda, é o Vic Dana, o nome desse cantor, ou Dana, né, D-A-N-A. O maior hit dele foi I Will, que é de 62. A gente até, há uns três programas, uns dois programas, a gente falou, tocou outra música dele desconhecida, e até a gente, agora daqui a pouco a gente toca um trechinho dessa I Will, que foi, vai te lembrar, é aquela que lembra muito a setentista Rotina, canção Rotina do Roberto Carlos. Tá. Né? O grande sucesso dele mesmo foi a Will, que é de 62, a gente vai tocar um trechinho. Vamos tocar já agora o trechinho. Vamos embora. I don't want to be the one to say I'm gonna miss you, but I will, I will. I don't want to say I'm gonna cry my eyes out, baby, but I will, I will. I'm not ashamed for you to know how much I really loved you so, 'cause it was such a thrill. just remember when you're gone, there'll be that someone sad who loves you still. You will look at him and see me smiling back at you. I know you will. Olha, você foi generoso quando você disse sei, que lembra. É um plágio do Roberto Carlos descarado. É, do Roberto Carlos, no caso, se não me engano, é de 76, essa aí é de 62. E ela fez bastante sucesso nos Estados Unidos, né? Então, o Vic Bain, esse, ele era sapateador, depois virou crooner. Quem o descobriu foi o Sammy Davis Jr., quando o Vic tinha 11 anos. E deu alta força para ele tentar investir como showman, matéria de showman. O Vic, ele foi vocalista só em performance ao vivo. Ele nunca gravou com o grupo que eu vou citar agora, que é The Fleetwoods, não comparativamente com o Fleetwood Mac. Ele nunca gravou com eles, mas ele substituiu o vocalista que estava servindo na Marinha dos Estados Unidos. E o nome do vocalista era Gary Troxell. E daí, quando o cara foi servir, o Vic o substituiu durante um tempo. O Vic nasceu no estado de Nova York, em 1940, está afastado do show business há cerca de 15 anos, e ele aparece num filme que a gente já citou também em outro programa, um filme chamado Ao Ritmo do Twist, um filme com o Chubby Checker, um filme de 62, e ele fez um papel dramático, também, ou seja, não interpretando o cantor nem nada, num seriado que, esse eu me lembro que tu gostas muito. Outro dia a gente até citou esse seriado assim por cima e falaste como tu gostava. Aquele seriado com o Vic Morrow, né? O Combate, em 66. Ele Fantástico. Fez uma participação nesse seriado. Me diga uma coisa, me tira uma dúvida. Foi o Vic Morrow que morreu num acidente com um helicóptero cortou a cabeça dele? E foi, aquela, né, atriz, isso, morreu decapitado. Ele mais duas crianças. O Vic Morrow, gente, não é o Vic Dana que a gente está comentando aqui, mas aquele acidente lá no filme de longa-metragem do Além da Imaginação, Twilight Zone, isso, baseado na série, exatamente. E foi o Vic Morrow e mais duas crianças, né, que era uma cena, duas crianças de origem, pelo menos no filme era de origem vietnamita. Até, se não sei se sabe, mas tem uma atriz bem famosa, que até está nos Oito Odiados do Tarantino, um filme recente, aquela Jennifer Jason Leigh, é a filha do Vic Morrow. Tá. É, o nome dela, se não me engano, verdadeiro ou completo, tipo Janet. Jennifer Jason Lee Morrow. Né? Mas, obviamente, ela não fala no assunto nem nada, mas deu um maior processo e tudo mais. Mas, no final das contas, o John Landis, que, na minha opinião, é um baita diretor, no sentido, pelo menos, de filmes muito bem realizados, né, acabou se safando. Mas, durante um tempo, ele se queimou, até o produtor do filme Twilight Zone, que era o Spielberg, um dos produtores, supostamente até nem fala mais com John Landis, que foi um lance assim, né, ele foi acusado de irresponsabilidade, as crianças tinham que ir no nosso horário, né, de ter que trabalhar, ele estava adiantando, elas estavam trabalhando muito tarde e tudo mais, e ele teria colocado os atores em risco, né, o helicóptero supostamente baixou muito perto deles, e daí teve aquele acidente, o helicóptero perdeu o equilíbrio lá e... Decapitou. Troço terrível, terrível, terrível mesmo. Voltando ao Vic Dana, gente, ele pode ser ouvido na trilha sonora de um filme chamado Global Affair. No Brasil era um assunto internacional, que é uma comédia com um pouco de política, estrelada pelo Bob Hope, o Jacques Benjerard e a Ivone de Carlo. É um filme de 64. Vamos para os anos 70? Vamos embora. Things I say and do may not come clear through. My words may not convey just what I'm feeling, but I hope you recognize what's right before your eyes. Oh, your heart should realize from where I'm dealing. Baby, I'm trying to show you. why I show my hand, the method to my madness you inspire. Perception is the key, it's evident you see what this is all about. Ela é fantástica, né? É, nossa, sem palavras. As canções de 75, o nome da cantora é Minnie Riperton. Ela, o maior hit dela, a gente vai ouvir um trecho daqui a pouco, que foi em 74, uma canção chamada Loving You. Foi em 74, a canção Loving You. De 75 é que a gente ouviu Baby This Love I Have, que não fez sucesso nenhum. Uma lástima, porque eu acho essa canção aí uma das mais sensuais da década de 70. Mas nem lá fora, nem nos Estados Unidos? Não, nem lá fora. Boa, a Minnie Julia Riperton nasceu no estado de Illinois em 1947 e morreu em Los Angeles aos 31 anos de idade, de câncer no seio. Ela fez backing vocals antes da carreira solo para Etta James, Bo Diddley, Chuck Berry, Muddy Waters. Entre outras pessoas. Ela foi vocalista de um grupo de rock experimental de nome Rotary Express, de 67 a 71, e o inacreditável, ela alcançava 5/8, né? Para quem entende um pouquinho, no meu caso, mas para quem entende assim de canto, eles chamam, até tem um apelido pelos Estados Unidos, que eles chamam de Whistle Register, é registro de apito, né? Ela, quando dava esse agudo, se ouvir um trecho aí, eu imagino que deviam separar os cristais de perto dela, né? Que devia quebrar os cristais. O Stevie Wonder trabalhou com ela, era mega fã dela, por sinal até a homenageou quando ela faleceu. A Kate Bush também era grande fã dela, o Michael Jackson, o Peebo Breeson, a Tina Marie. A Minnie Riperton pode ser ouvida em cerca de 45 trilhas, incluindo Caindo na Real, a Professora Loprado, né, no caso a refilmagem, Jackie Brown, uma comédia que eu gosto bastante, chamada em inglês era Road Trip, no Brasil era Caindo na Estrada, e num filme recente chamado Vício Inerente. Vamos tocar um trecho aí do mega hit dela. Loving you is easy 'cause you're beautiful. Making love with you all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do is out of loving you. Olha, honestamente, se eu fosse programador, eu teria tocado a outra. A outra? É mesmo, é mesmo? Se eu fosse programador... Não, a outra é maravilhosa, né? Se eu fosse programador, eu teria tocado a outra. Mas por exemplo, te lembro, obviamente, do sucesso gigantesco dessa Love You, lembro, né? Mas eu teria tocado a outra. É, a outra, fico, quando eu ouço a que a gente tocou na íntegra, que é Baby, This Love I Have, eu fico imaginando assim, aquele clima com coquetel, assim, e chegando, sabe, quem o Lou Reed, o Marvin Gaye, e literalmente quem tem se mandando da sala, né, de medo. Exatamente. Né? Porque é um climão que eu vou te contar. Mas é grande Minnie Riperton. Vamos para os anos 80? É a minha louquinha querida. Vamos lá. é uma louquinha, né? Ah, eu venero essa mulher, acho essa mulher sensacional, né? Porque só que não reconheceu o nome dela de batismo, Cynthia Ann Stephanie Lauper, ou Cyndi Lauper, essa canção de 89, chamada Unconditional Love, não fez sucesso. Na verdade, em matéria de vendas, foi o começo da decadência dela. Vendas, né? Um dos maiores sucessos dela, teve vários sucessos, né? Mas a gente vai tocar um trechinho de uma chamada Money Changes Everything, que é de 83. Ela, a Cyndi Lauper, nasceu no bairro do Queens, na cidade de Nova York, em 53. Interessante, a gente citou antes a Minnie Riperton, que alcançava 5 oitavas, ela alcança 4 oitavas. Né? Uma coisa bem interessante, já que as pessoas sabem bastante dela, mas em 97 ela fez uma tour com a Cher e a Tina Turner. Né? Ela é grande fã da Marlene Dietrich, né? Tanto a primeira banda qual ela participou chamava Blue Angel, em homenagem a Marlene Dietrich, ao filme da Marlene Dietrich, e tem até uma cena num vídeo de um mega hit da Cyndi Lauper, que é Time After Time, tem uma cena que ela aparece uma cena do filme Jardim de Alá, que é um filme de 36, estrelado pela Marlene Dietrich. Ela pode ser ouvida em cerca de 120 filmes, incluindo, né, Goonies, Vibes, que no Brasil era Boas Vibrações, um filme co-estrelado por ela, é com Peter Focco, com o Eterno Colombo e o Jeff Goldblum. Também um filme ao frente chamado Vem Dançar Comigo, era Strictly Ballroom, o título original, se não me engano. Para o Resto de Nossas Vidas, um drama dirigido pelo Kenneth Branagh, era Peter's Friends, ou Pete's Friends, o nome original. Nunca Fui Beijada, Voando Alto, que é um filme que o carioca Bruno Barreto fez nos Estados Unidos com a Gwyneth Paltrow, o Mark Ruffalo e participação especial do Rob Lowe e da Candice Bergen. Eu Os Declaro Marido e Larry, uma comédia que eu adoro, adoro, né? Muito divertido. Numa série inspirada, quer dizer, uma série sobre um médico que, segundo a Grazi Vitória, namorada do chefe, disse que é inspirado na vida dele, o personagem principal, que é a série Dr. House. Tem um episódio que toca a grande Cyndi Lauper. Vamos tocar um trechinho do Money Changes Everything, de 83? Vamos lá. Você sabe, por incrível que pareça, uma das músicas que eu gosto com ela é aquele mega sucesso do Marvin Gaye, What's Going On? Ah, sim, sim. Cá pra nós, fazer uma versão de música já imortalizada pelo Marvin Gaye e tu matar a pau não é pra pouca gente, não, né? Não. Pô, e tem outra também que ela fez na versão do Roy Orbison, aquela Drove All Night. É. Inacreditável a versão dela. E olha que, cá pra nós, eu sei que nós dois precisamos parecido, que a gente é meio contra essa ideia de ficar regravando coisa, mas pelo amor de Deus, cara. Eu não sou muito chegado em regravação, mas o dela ficou bom. Agora deixa eu trocar um trechinho de uma música. Não, fala, pode falar. Não, fala. Eu vou tocar um trecho de uma música pra ver se você se lembra disso. Tá, vou também. Matou a saudade? Poxa, vou te contar, gente, pra quem não reconheceu, esse é apenas o tema do seriado Vegas, tá? Com o falecido Robert Urich, com uma mulher que sumiu, que era a secretária dele no seriado, a Phyllis Diller. Já procurei por tudo, a mulher sumiu completamente com o Burt Braverman, me lembro que era o ator, e mais adiante, como a gente citou, o Tony Curtis. Olha, tô emocionado, eu fiquei arrepiado. Digamos assim, ó, se eu fosse mapa do Brasil, eu diria que eu fiquei arrepiado, sabe onde? Em Belo Horizonte, Minas Gerais, assim. E olha, é com o original, com Dominique Frontier. Frontier, exatamente. Nossa, na época que o seriado era, nossa, era bala na agulha mesmo. Ah, uma correçãozinha só, uns dois programas, a gente tá falando do Frank Avalon, né, Teen Idol, cantorzão, ítalo-americano, e daí a gente falou dos filmes de praia, e daí eu citei até que quando os filmes de praia estão começando a ficar cansativos para o público, ele fez um passado na neve, e eu citei que o nome era Sky Party, tá? Desculpa a burrada, gente, era Ski Party, né? Então eu confundi o Sky como se fosse céu, não é festa no céu, mas é festa de ski. Então só essa gafe aí que eu saquei e já tinha devia ter falado na semana passada e havia esquecido. Então, agradecer o espaço de novo. Até sábado. Até sábado, meu amigo. Um grande abraço. Tá, obrigado pela audiência, gente. Obrigado, querido. Valeu. Tchau.